andrecedesmoral.com.br. Novinha bandida, te faço uma proposta, te coloco com força, eu sei que você gosta. E lá no meu barraco, eu te boto de quatro. Mete com força, vai, pode me machucar. É. Puxa meu cabelo, soca, soca sem parar. Dá tapa na minha bunda, vai, pode me maltratar. Que eu gosto, eu vou ficar. Falou pra todos os paredões e divulgadores do meu Brasil.